toda vez que eu vim fazer programa, que tem aqui Hora da Misericórdia. Eu vou soltar mais uma vez. Ó, se você tem uma graça, você vai pegar o telefone, você vai ligar 0 operadora 41 8401-0909. Jesus Misericordioso, perto do carnaval, você marca e conta seu testemunho. Escuta de novo. Paulínia Cristina, de Nova Serrana, Minas Gerais. Sou uma sócia fiel. Padre Reginaldo, fiz uma cirurgia que eu tinha uma pequena ferida no colo do útero. Quando veio o resultado da biópsia, deu que eu tinha o vírus HPV. Mas Deus é tão misericordioso que minha mãe, na frente do rádio, todos os dias, ela ajoelhava de frente com o rádio, no peso da misericórdia, e pedia a Deus que eu fosse curada desse vírus. Fui ao médico, fiz novos exames, e ele me disse que eu não tenho nada, que eu estou curada em nome de Jesus. Obrigada, Jesus misericordioso. Sua bênção, Padre. Amém. Amém. Deus abençoe, filha. Deus a proteja. Bíblia aberta, cartilha de oração. E se der prosa, o padre vai longe. Vai lá! Foi teu coração. Marcos 8, 34, 9, 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la, de fato. Ah, de fato. Vai lá, sacristão, de fato. Olha o que Jesus vai dizer. De fato. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? E que poderia alguém dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos e anjos. E disse-lhes: em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui não verão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer seguir Jesus? Dois pontos. Renuncie a si mesmo. Condição que Jesus colocou. Quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz. Quer seguir a Jesus? Atenção. Renuncie a tudo. Perceba, meus irmãos. Jesus diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Que adianta ter tanto, tanto, tanto? Cedo ou tarde, gente, nós vamos ficar com as mãos vazias. Olha lá um terninho, olha lá uma meinha no pé, olha lá umas florzinhas que vão murchar rápido, vão chorar, vão. Um dia, dois, um mês, mas depois começa: coitado de fulano. Acabou. Gente, é assim mesmo. Credo, padre, você tá... Não é verdade. Quer ganhar o mundo inteiro? E depois? Jesus é muito... reflete coisas muito existenciais. Senhor, nessa hora da misericórdia, Nos ajude a entender que tudo passa. Que precisa abrir mão de muita coisa, Senhor. De muitas falsas verdades. De muitas mentiras. Eu quero falar com Deus. Olha, ter gravado essa música para mim foi um privilégio, viu? Padre, como é que a gente adquire? Não tem. Infelizmente, tem que dizer que não tem. Faz parte de uma coletânea exclusiva. Mas, você quer falar com Deus? Se esvazie. Tenho que encontrar a paz. Jesus misericordioso, abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam, aqueles que estão passando por provações. Abençoai a água. Abençoai e dai calmaria. Dai paz interior. Paz interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.